Zingerelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingerelhos. Abrimos este zingarelho com Dead Kennedys e o tema Chemical Warfare, só porque sim. Esta semana voltamos a ter um formato de agenda e vamos começar por anunciar uma sessão na Casa da Achada, em Lisboa. Há pouco, António Pedro Dores, uma pessoa que nos habituamos a ver na luta contra as prisões, escreveu um livro a que chamou Estado Social Real. Nesse livro, a aparente antítese que existe entre Estado Social e Estado Neoliberal, e que hoje chega a ser a charneira onde se separa esquerda e direita, é apresentada como não existente. Estado Social e Estado Neoliberal são uma e a mesma coisa, tendo apenas a diferença de serem mecanismos de proteção dos privilégios que acontecem em momentos diferentes da história. O segundo é o sucessor lógico e necessário do primeiro. Nesse sentido, o regresso a esse paraíso perdido que teria sido o Estado Social, aparentemente o sonho mais revolucionário de toda a esquerda que se propõe em eleições, o regresso ao Estado Social, dizia, é apresentado neste livro não como um bom desejo, mas apenas como a idolatria do estilo de vida que os europeus importaram dos Estados Unidos e que acabou por nos trazer ao abismo climático que enfrentamos agora. A conversa à volta deste livro e das muitas ideias frescas que carrega será, já se disse, na Casa da Achada, no dia 22 de janeiro, ou seja, no próximo sábado, a partir das 15h30. Contará comigo para lançar a sessão, com o autor, António Pedro Dores, e ainda com Mário Tomé, que, pasme-se ou não, foi quem escreveu o prefácio. No dia seguinte, a Casa da Achada presenteia-nos com mais um ouvido de Tísico, cujo título, desta vez, é Do Silêncio. Mais uma obra de arte, ou lá como se poderá chamar ao que Dionísio prepara para essas sessões. A Casa da Achada fica, lembre-se, na Rua da Achada, número 11, em Lisboa. E vamos descansar os ouvidos da minha voz com Einstürz in der Neubauten e o tema Silence is Sexy. Silence is sexy. Silence is sexy. So sexy. So silence. As death. so sexy. So sexy. Just your silence is not sexy at all. Just your silence is not sexy at all. Your silence is not sexy at all. A Livraria Mal da Testa, no Porto, que tem sido palco de noites de karaoke que prometem criar um culto, voltou aos seus ciclos de cinema das quintas. Esta semana, no dia 20, a partir das 21h30, mais coisa, menos coisa, e dentro do ciclo de janeiro dedicado a filmes a preto e branco, a proposta é Nebraska, um filme que Alexander Payne lançou em 2013, assim entre o road movie e a comédia sacada do desconforto, talvez uma história de desespero surdo. Então, esta quinta, no Mal da Testa, que fica na Rua de São Roque da Lameira, número 2236, no Porto. Por resquícios obscuros da pré-adolescência, não consigo ouvir ou ler a palavra Nebraska sem me lembrar do Bruce Springsteen. Por isso, pedindo desde já desculpas a ouvidos mais exigentes, aqui vai. Saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for a ride in tennis and people down from the town of Lincoln, Nebraska, with a sawed-off 410 on my lap, through the badlands of Wyoming, I killed everything in my past. I can't say that I'm sorry for the things that we've done, at least for a little while, sir. Me and her, we had us some fun. Now the jury brought in guilty verdict, and the judge sentenced me to death. Midnight in prison storeroom, with leather straps across my chest. Sheriff, when the man pulls that switch and snaps my poor head back, you make sure my pretty baby sitting right there on my lap. They declared me I'm fit to live. Said into that great void, my soul be heard. You wanna know why I did what I did? Sir, I guess it's just a meanness in this world. Ainda no Porto, o Gato Vadio também mantém os seus ciclos cinematográficos às quintas. Este mês, a coisa anda à volta do punk em Portugal. Esta semana, dia 20, por volta das 21h30, o filme é Bastardos, Trajetos do Punk Português 1977-2014, um filme de 2015 realizado pela Keep It Simple, Make It Fast. O Gato, não se esqueça, esconde-se com a cauda de fora na Rua da Maternidade, número 124, aqui pelo Porto. E então, para desenjoar de Springsteen e para manter a malta na onda punk, aqui vai um clássico old school do que o Licínio gostava de chamar musiquinha agradável. New York Dolls com Personality Crisis. For a better Associação Povo e Natureza do Barroso e o movimento Não às Minas Montalegre apelam para uma manifestação, Minas? Não! No próximo dia 22, com início marcado para as 14h30, na Praça do Município, em Montalegre. Só na região do Barroso, formada pelos concelhos de Montalegre e Boticas, existem 22 projetos de exploração, não apenas de lítio, mas também de feldespátio, wolframio, estanho ou molibdênio. Tudo isto num território de apenas 1.128 km² de área, aproximadamente. Alertando para o facto de a mineração não criar empregos para agentes locais, para a possível extinção de empregos existentes ligados à agricultura e à produção e comercialização dos produtos alimentares tradicionais, para a contaminação de águas, solos e ar, as associações que organizam a manifestação afirmam que a instalação prevista de enormes minas a céu aberto nas proximidades das maiores reservas de água do norte do país, as barragens da Venda Nova e de Pisões, que alimentam o rio Cávado, e junto de afluentes importantes do Tâmega, será uma enorme ameaça para os principais cursos de água do norte de Portugal. Riscos de derrocadas, cedências de barragens de rejeitados, deslocações de populações. Ruído intenso, desvalorização de terrenos e imóveis, expropriações abusivas, perda de meios de subsistência e de empregos, destruição da biodiversidade e ameaças para a saúde são exemplos do que se pode esperar de uma das indústrias consideradas das mais poluentes do mundo. Recusando este futuro para as suas terras e defendendo o direito a um ambiente saudável, um novo direito humano, consagrado recentemente pela ONU, decidiram avançar para este projeto de forma a mostrar a nossa oposição enquanto populações direta ou indiretamente afetadas pelas consequências irreversíveis desta indústria e exigir o recuo das empresas de mineração, como é o caso da Savannah Resources, da Mineralia e a Luz ao Recursos, que teimam numa propaganda feita com mentiras. Denunciando o recente acordo entre a Câmara de Montalegre e a Luz ao Recursos para a constituição de um consórcio empresarial candidato às agendas mobilizadoras do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência Português, como uma atitude lamentável e vergonhosa, as associações pretendem ainda desmascarar o falso argumento da transição energética e da descarbonização, destruindo vidas humanas e tesouros naturais, culturais e históricos existentes no território para beneficiar uma indústria altamente destrutiva. Por tudo isto, por um Barroso genuíno, biodiverso, culturalmente rico e habitado, e porque a indústria mineira não é a solução, apelam à participação de agentes de todos os cantos na manifestação de dia 22, em Montalegre. Como disse antes, nesse dia, pessoalmente, estarei por Lisboa à conversa com António Pedro Dores e Mário Tomé. Com pena minha, não poderei ir a Montalegre. Fica um abraço antecipado e uma música para dar força. Obrigada da foice. Aqui não vai haver mina! O gadanho está molado, a messa está no cegar. Sou de gadanho em punho, mas hoje não vou ceifar. Vou para a rua de gadanho, porque tenho de lutar. Brigada da poça, hora de morrer ou de matar. Vou para a rua de gadanho, porque tenho de lutar. Brigada da poça, hora de morrer ou de matar. Aquela enxada galega, naquelas mãos calejadas, já tanta terra virou, hoje grita revoltada. Que a injustiça do mundo não pode ser tolerada. E se a justiça está cega, basta a justiça cessar. A injustiça do mundo não pode ser tolerada. E se a justiça está cega, basta a justiça cessar. Rajo de dois dentes só. O abril está tão distante, ninguém se lembra de vós. Está esquecidos a um canto, estamos esquecidos nós. Trabalho os dentes na pança, fazei-o trabalho lindo, na pança, mas aí ouvi vossa voz. Hoje ninguém vai para a lida, ninguém sai para trabalhar. A luta faz-se nas ruas, a hora é de lutar. De defender o que é nosso e que nos querem roubar. E não há lei que me obrigue a ser fodido e a calar. E não há lei que me obrigue a ser fodido e a deixar. E não há lei que me obrigue a ser fodido e a aceitar. E não há lei que me obrigue a ser fodido. Para terminar, resta informar que o número 33 do jornal Mapa já cheira a forno e vem cheinho de coisas boas. Se ainda não és assinante, aproveita o fim do zingarelho e escreve para assinaturas@jornalmapa.pt. Beijocas. Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos.